Na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, dia 30 de julho, a professora Jussara Cristina Vandalen Schmidt, da Escola Frei Godofredo, no bairro 7 de Setembro, está recebendo uma moção de reconhecimento e aplausos da Câmara de Vereadores de Gaspar. Professora, qual o sentimento, a emoção de estar recebendo essa moção do Legislativo Municipal de Gaspar? Olha, Gil, é muita honra mesmo. Esses últimos dias, assim, eu tenho motivos para me sentir realmente muito feliz e é um reconhecimento muito grande, muito diferente, porque na verdade eu já me sinto reconhecida pela minha comunidade escolar e pelos meus alunos, né, pelas famílias a qual trabalho, mas esse prêmio mexeu comigo, mexeu com a minha escola, mexeu com os meus alunos, e estar aqui hoje recebendo essa homenagem, essa moção, é mais um motivo de alegria, mais uma forma diferente de me sentir reconhecida. Professora, a cidade toda já acompanhou sobre a sua premiação do Prêmio Educador Nota 10, que é um prêmio a nível Brasil. Esse prêmio você esperava receber? Olha, foi bem inusitado. Eu acho que as coisas têm um propósito na vida da gente e eu estou encarando isso como um grande presente de Deus, um grande presente da vida mesmo. Quando eu me inscrevi, foi assim, a pedido de colegas. Então, quando eu me inscrevi, eu não pensei muito. Eu só pensei que realmente era um bom trabalho, um trabalho que merecia reconhecimento, mas sem imaginar e mensurar a possibilidade de chegar onde chegou. Porque foram quase 5 mil inscrições, eu fiquei entre 50 finalistas e para mim isso já tinha sido maravilhoso e estava de bom tamanho. Então eu não estava pensando nesses 10 premiados mesmo, e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito, muito gradativa, muito tranquila, porque eu não fiz esse projeto para inscrevê-lo na premiação. Eu fiz esse projeto planejando aulas para os meus alunos. Professora, você é professora de anos iniciais e o projeto é com foco na matemática. Isso. Eu tenho sempre essa preocupação e os meus projetos geralmente têm um enfoque com a questão da disciplina de matemática, porque é uma disciplina que muitas crianças acham um conteúdo muito abstrato, fora da realidade. E esse projeto, eu foquei a matemática no trabalho das costureiras, das mães, das avós costureiras. Então nós fizemos visitas, coletamos dados e toda essa coleta de dados eu consegui incluir no meu conteúdo matemático em sala de aula. Então para as crianças ficou mais fácil essa matemática, né? Ficou uma matemática viva, né? Real, onde os números não eram soltos, eram número de peças, número de horas trabalhadas, então foi significativo para eles. Professora, você ficou entre as 10 melhores colocadas e agora haverá uma nova avaliação para escolher aí o melhor dessa competição? O prêmio funciona dessa maneira. São 50 finalistas, depois desses 50 finalistas são 10 vencedores, então todos nós seremos premiados e tem uma cerimônia, né, de premiação. E nesse dia, então, eles vão escolher o educador do ano, né, de 2019. Vou ficar uma imersão de estudos em São Paulo do dia 24 até o dia 1º de setembro, dia 24 de agosto, até dia 1º de setembro. Então, nesse período, a gente tem uma série de programação para gente, e lá vai ter uma banca de jurados que vai nos avaliar durante esses dias e que vai escolher o educador do ano. Professora, você é nascida aqui em Gaspar, e há quantos anos é professora? Eu sou nascida aqui em Gaspar, sempre morei no Santa Terezinha e eu trabalho há 20 anos, eu leciono há 20 anos. Nós conversamos com a professora Jussara Cristina Vandalen Schmidt, que ficou entre as 10 premiadas do Prêmio Educador Nota 10, um prêmio a nível Brasil, e está nessa noite de terça-feira recebendo uma moção de reconhecimento e aplausos da Câmara de Vereadores do município de Gaspar. Gil Dias para a Rádio Sentinela.